andrecivismoral.com.br. Esse é o Boteco do Valentino Bravo. Pode descer cachaça que hoje é por minha conta, garçom. É, olha eu aqui na vida de solteiro que eu sempre quis. É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair. Mas cê deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Cê estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma dela tem o show que cê dava na cama. Nem o DJ toca sua voz falando que me ama. Cê estou com cê dava na cama. Nem o DJ tá com a sua voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade. Bota pra torar no paredão, papai. Pode derramar cachaça. Mas cê deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. Vem com o menino, vem! André Civis, o moral de Ibi Koala.